Salvador Tower, good evening, go 1776, established on ILN, runway 10. 1776, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 6 knots, check your land gear. Landing gear is still up, clear to land, and we report landing gear down the line. Roger. Roger. Clear to land. Clear to land. Go 177. Bond 776 on the ground at 58 right 1219. 1219. em Salvador, voo 1884, uma milha do Índia Serra, Lisbon. 1884, livre pouso, pista 10, vento 150 graus 7 nós, reposte quando o trem estiver baixo travado. Já está com o trem baixo travado e livre pouso 10, 1884. Bono 884, solo 03, direita 1219. Direita 219, gol 1884. Salvador, boa noite, até 1937.0 pronto. Santriz 197, autorizado a linhar e manter 1-0. Aqui manter 1-0, Santriz 197. Na 3197, vento 170 graus, 5 nós, livre decolagem 10. Decolagem 10, 1197. 3197, decolou 06, controle 208. 208, boa noite, bom final de domingo. Salvador Tower, good evening, 85218. Trip 5218, continue approach and report me on Altamarca. Altamarca, I will report trip 5218. Altamarca 2-5-2-1-8. Clear to land runway 10, wind 170 degrees, 5 knots, 3-5-2-1-8. Clear land, 3-5-2-1-8. 5218 on the ground at 12 right, call 1219 up. 219er. Torre, boa noite, WebJet 6728 na final, baixar travado. WebJet 6728, livre pouso no zero, vento 150 graus, 6219. Livre pouso, 6728. WebJet 5728, fala zona 5, direita 219. 219, 728. Bom, em Salvador, o passageiro 2224. Estabilizado na final, baixada da barra. Passarei 2224, avistado, livre pouso no zero, vento 1, 40 graus, meio dos heróis. Livre pouso, passarei 2224.